skate verde a pó. Capotando um gromo, adoro, imploro na rebe, água com cloro. Back, estouro, alivio o ódio lá do fórum. Salve, Vinório, vem distribuir pro auditório. Ó só os velório lotado, show de rap vazio. Somente uma crew denominada, panela assistiu, louco interagiu. Se o Raul viu um Gil, dois desses Gil, uma pá de preta Gil. Se tá no Gil, tem que colocar Gil. Um homem é forçado a lutar por necessidade, mas se a maioria luta por opção, se torna um covarde, ignorando a verdade. A sorte nem sempre favoreceu os que assaltam, bem menos que mata. A vida errada é mara pro carmata. Comprei sua batalha contra os corruptos, canalha, não joga toalha em busca da medalha. Eu e você somos exposição extremo. Os fins justificaram os meios que te varrem por inteiro. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda, disse a muda. Conquistei, apertei, gatilhei, roubei, eu lucrei. Depois eu rodei, voltei. Inconvenientes que é a fórmula dos Corolla, dos cordão de ouro e prata tal, patati papá. Papagaio não pá, blá blá blá. Menor pra apertar, hoje tem uma pá. Pode ir pra rapar. Pra muitos vale nada, mas pra nós é tudo. Muita quantidade, pouco conteúdo. Mente assassina, que não fala nada. Onde o silêncio tem palavras declaradas. Onde perde tudo, não se ganha nada. Onde a criança puxa o pino da granada. Garota chonada, roupa quase nada. Tomara que caia na bala. Vermes para tudo, não acharam nada. Descobre que a filha que era namorada. Descarrega tudo, tiro no escuro. Tava com raiva e não viro nada. Tudo vezes tudo, louco tá preso. Prevalece nada, vida do zóio obeso. Um homem forçado a lutar por necessidade, mas se a maioria luta por opção, se torna um covarde, ignorando a verdade. A sorte nem sempre favoreceu os que assaltam, bem menos que mata. A vida errada é mara pro carmata. Comprei sua batalha contra os corruptos, canalha, não joga toalha em busca da medalha. Eu e você somos disposição extremo. Os fins justificaram os meios que te vão por inteiro.